Olimpo 01, autorizado a alinhar e manter. Autorizado a alinhar e manter, Olimpo 01. Gol no 273, no solo 50, libere pista na próxima direita, eco, solo 121, decimal 9. Lembrando a direita na eco, solo 121, decimal 9, gol 1273, boa noite. Boa. 01, pista livre, autorizado a decolar, 120 graus, 10 nós. 273, táxi via Alfa, é partente da Juliette. Via Alfa vai informar da Juliette para o gol no 273. Decolou 5-2, curva esquerda, 1.000 pés, chame para girar base, pistão no zero. Mará para girar base, Olimpo 01. Táxi via Alfa Juliette, portão número 3. Alfa Juliette, portão 03, gol 1273. TRIP 5241 para acionamento na posição e posterior pushback. Autorizado em coordenação com a equipe de solo, chame para o pushback. Chamarei para o push 5241. Está na perna do vento. Pés da torre. Gente, autorizado girar base, chame final. Pistão no zero. Salvador, boa noite, está passando o Fox aqui, ó. Fox, Zex, desça para o 040 na chegada a MAN, 1012 é o ajuste. Zex 040, Fox, Zex, chegada a MAN. Sul de Salvador, muito boa noite, é 580, cruzando nível 205 para o 150 com a informação do Lula. Boa noite, 5810. Identifique, desce, mantém o 050 na Mari 1012, o ajuste. Bem, identificou, descendo para o 050, Mari 1012, 5810. Olimpo 01, tocou e remeteu 56, curva esquerda, chame pronto para girar base. Mara pronto para girar base, 01. Está pronto para girar base. Autorizado e autorizado, toca remetida, pista 110, 110 grau, 08 nosso. Autorizado, toca remetida da 10001. Embaixo travado? Embaixo travado. Gente. Nível 380, via Upper Whisky 50, IDEV, Upper November 857, seguro, Upper Zulu 16. Saída da El, Leda, Bidev. Decola da 10, curva direita, controle 11 nave decimal 8, aciona 5153, coteja. Centro autorizado Salvador no nível 380, via Upper Whisky 50 até Bidev, após Upper November 857, até seguro, após Upper Zulu 16. Decola da 10, primeira curva à direita, o controle 119.8, contando com onda 5153. A saída da El, poderia confirmar a transição? Da El, Leda, Bidev. Sim, lá. Da El, Leda, Bidev, 3197. Confirma o transponder, 5153. 5153, o transponder, 3197. Cotejamento correto, chama para pushback, sonamento. Chamará, 3197. Solo, trip 5, 241, iniciou o push, está acionando. Gente, chama para o táxi, 241. Chamarei. Um no mil pés, chame pronto para girar base. Agora pronto para girar base, o 01. controle Salvador, muito boa tarde, boa noite, 184, centro de Zulu. 184, boa noite, identifique, chegada Mari, desceu 050. Ficou para 050, chegada Mari, 184. Zero Uno está livre de ir na base? Livre, chame final. Maranhão final, Zero Uno. Coito no zero, desça para 2000 pés, 1013, livre LS X-Ray, informe estabilizado. E descendo para 2000 pés, 1013, reportado estabilizado LS X-Ray. Paulo Salvador, boa noite, o Golo 940. Informação Zulu para autorização de tráfego. É que o trem autorizado toque arremetido, pistão no zero, 1 no zero grau, 09 nós, Olimpo 01. 01 está com o trem baixo travado, autorizado toque arremetido. Uma saída? Tá eu. Seu trip 5241, 50, 3 horas e 50, Campinas alternado. Taxi e Apache, Juliette Alfa, esperando no zero, torre 1 no 86, ajuste 1 no 0, 1 no 3. Bom voo e boa noite, trip 5241. Juliette Alfa no ponto de espera, 118-3-5-5241. 118-6. 118-6, corrigindo, 5241. Tá pronto, cópia? Prossiga. 940 Guarulhos, nível 360 autorizado, via Peruísque 50. Rota 10 com curva direita, subida Dael, após Leda, após Bidev. Bravo, Índia, Delta Eco, Victor Bidev. Acionar transponder 5141, frequência do controle 119.8. 1940, tá autorizado Guarulhos, nível 360. Via Aperuísque 50, decola pista 10, curva direita, saída da El, Leda Bidev, 5141, transponder, 1098, o controle de Salvador, gol no 940. Guarda 940, portão 05, chame pronto, pushback só no momento. Chamar. Solo, TAN 3197 para push, acionamento está no gate 8. Prezado, TAN 3197, chame táxi. Demora para o táxi, 3197. Trip 5241, autorizado decolar, pista no zero. 1 no 0 graus, 1 no 0 nós. Ali decola 5241. Olimpo 01, aguarde para girar base. Dará para girar base, 01. Olimpo 01, autorizado girar base, chame final. Autorizado girar base, 01. Jack Serra, desça para 3.000 pés, 1.013 permanece. 3.000 com 1.013, o Fox SA. No 884, reduz para 2109. 0 de 10, 1884. 8. 01, cheque o trem embaixo travado. 01, está na final com o trem baixo travado. Autorizado, toca remetida, pista no 0. 1 no 0 grau, 08 nosso, Olimpo 01. Autorizado, toca remetida, 01. 241, suba e mantenha o nível 380, saída da EL. 380 da EL, podemos aprovar da presente da EL? Após 2.000 pés direto da EL. 2.000 direto da EL, Gabi. Guarulhos. 359 Guarulhos, só pelo Calbê. 157, entendido, Tan 3. 197, táxi via Pátio, Juliette Alfa, ponto espera 186. Ajuste padrão, 613, bom voo e boa noite. Obrigado, meu amigo. Via Pátio, Juliette Alfa, 186. Ajuste padrão. Bom trabalho. Tocou e remeteu 08, prossiga inicialmente mantendo a linha do litoral nordeste até 10 milhas, após autorizaremos o regresso, devido a sequenciamento de tráfegos para a final da 10. Ativo, mantendo a linha do litoral 1.000 pés até 10 milhas. Meia. 386, graças. Fox XR, desça para 2.000, livre LS, forma estabilizado, informe que está seguindo um Boeing 733, passando zona no momento. Fox XR, descida para 2.000, está visando o tráfego à frente. Chame final normal. Camarada, depois do zero. Reduz agora para 200, correção 199. Matheus, descida para 3.000. A chegada, reduzindo então para 284. XR reduz para 179. 1709, o Fox XR. Olimpo 01, chame agora o controle em 119 decimal 8. Maré controle 1098, 01. Lima Bravo Alfa, prossiga. Autorizado, chame ao término. Webjet 5830, cheque o trem, autorizado o pouso. 1-0 graus, 1-0 nosso. Ok, passou a estrada, baixar a travada e pouso no 0, 5830. 01 está mantendo a litoral norte, mantendo 1.000 pés. Sente intenções. A orientação da torre vai afastar 10 milhas e esperar para retornar para o tráfego de Salvador. Gente, o Olimpo 01 na escuta do controle. Pronto. Controle Salvador, boa noite, Tan. 3560, sente da Zulu. 3560, identifique, chega da Mari, desça ao 050. Na Mari, para o 050, tá, 3560. Será que você é estabilizado, Visualca Pista? Estabilizado, Foco 7CR, Visualca. Torre no noite desse Palmeira. 7CR, obrigado. Torre Salvador, boa noite, tá 397. Torre Salvador, boa noite, tá cantando no Foco 7CR. Pime. Acatando o Fox XA, final da 10. Baixou e travou. Na número 2, aguarde autorização de pouso para Patango Fox XR. XR, aguarde. 2-4, passarido. Liga, passarido. Teria autorização para Vitória Conquista para o 2-2-4? Negativo, confirma o horário. Bom, o horário previsto era estar decolando para Juazeiro, mas acho que a nossa coordenação entrou em contato com vocês para alterar o plano para a Vitória Conquista. Não temos nada no sistema. Acelerador 224 será verificado junto à sala IS, aguarde. Aguardando. 5241, chame Recife, frequência 1288, alterno 251. Boa noite, mantém o ponto de espera. Webjet 58110 no solo 013, libera a direita, solo 121, decimal 9. Liberada a direita, solo 21, decimal 9, F5. Solo Salvador, muito boa noite, F580, livrando a 6. Fox, Eco Serra. Autorizado pouso, pista no 0, 110 graus, 08 nosso. Autorizado, Fox, Eco Serra. Juliette, portão 10, F580. O 01 solicita permanecer no setor nordeste do campo, afastado 5 milhas do aeródromo, possível? Ok, é possível sim. Chame a torre em 118.62 para o circuito de tráfego Rolico 01. Mara, torre 01. Torre, é o Olimpo 01? Olimpo 01, prossiga para a rotatória. Ao norte de Salvador, 5 milhas. Acuse avistante. Tem dois tráfegos na final. Um Bravo Eco 9 Lima, já na curtíssima final, e um Boeing 737 da Gol, próximo ao marcador externo. Acuse avistando o segundo tráfego, um Boeing 737. Tá bom, Prelo. Ainda não está avistando o segundo tráfego e vai permanecer aqui na área da rotatória. Ciente, Olimpo 01. TAM 3197, tem condições de alinhar e manter preparando para decolagem imediata? Negativo, 3197. Autorizado, alinhar e manter. Autorizado, alinhar e manter, 3197. Torre Salvador, muito boa noite, 1884, 2 milhas para o externo, baixou e checou. Gol no 884, chame final normal da pista 1-0. Informo P3 da Força Aérea, ao norte de Salvador, 1 mil pés, 7 milhas na sua posição de 11 horas aproximado. Acho que eu tô atrás, não te esquece, tá aguardando, tá livre para o pouso, então, 1884. Olimpo 01, se tiver a vista do Boeing 737 da Gol na final da 1-0, próximo ao marcador externo, autorizo interceptar a final como número 2, atrás do 37. Mas eu estou vendo que já iniciou 360 pela esquerda. Reporte Perna do Vento novamente, pista no zero, Olimpo 01. Reportada Perna do Vento, 01. Fox Eco Serra, no solo 16, liberou a direita, solo 121, decimal 9. 219, obrigado. TAN 3197, autorizado decolar, 1 no 0 graus, 1 no 1 nosso. Iniciando decolagem no 03197. Fox Serra, tá livre. Alfa, após quilo, até o pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa, após quilo, até o pátio 3, o Fox Eco Serra. 560. Controle de Salvador, WebJet 5723, passando a posição Judas, cruzando 195 para o 170, acidente da Zulu. 5723, desça ao 050 na Mare, identifique. 050 na Mare, acionando a identificação. 3560, prossiga. Libera a velocidade TAP, senhor, para o TAN 3560. Afirmativo, velocidade liberada. Desça para 2000 pés, 1013, livre LS, foco estabilizado, 3560. Sente para 2000, ajustado padrão, 1013, liberado da velocidade, reporte estabilizado no ILS que foi, tá? 3560. 10DCT, decolada 10, gole, val, depois DCT. 5174, transponda 198, é o controle de saída, 186, é o torre, Salvador. Batman, pronto, pushback, ajuste padrão, 1013, passando 2224. Semana, 2224. Do vento, olhando com 01, visual com tráfego lateral. Gente, mantenha a separação visual com o tráfego à sua esquerda e autorizado perna base como número 2. Olimpo 01. 01 como número 2. Trânsito. Solo Salvador, boa noite, o gol 1273, informação Zulu, autorização nível 400 para confirme. Boa noite, 1273, eu tenho autorizado 360, aguarde coordenação 400, só um minuto. 7, gol 1273. Gira base para o 01. Autorizado, chame final. Na final, 01. Bono 884, no solo 19, libere a direita, solo 121, decimal 9. Wolf, Mike, X-ray, o controle está lhe copiando. Pegou o controle, Wolf, Mike, X-ray? Negativo.